Lima, Tango, Aguado. Quatro, dois, nove, nove, alinha e mantém pista no zero. Quatro, para pushback, acionamento, posição número 5. 3304, autorizado. Vai ter para nada, na casa. 3304. Lima Tango chama, pra cópia chama solo 121 decimal 9. Hotel Lima Tango, a sua notificação, a decolagem está prevista para 1510. Então o senhor vai entrar em contato com a IES Salvador e vai checar essa informação, porque a torre não tem essa informação aqui no sistema. Papapá, Serra Kilo Índia, autorizada decolagem pista 17, o vento 150 graus, 8 nós. Nove, aguarda um minuto, por gentileza. Botão de Salvador, escuta do 2223. 201 no controle, 199, decimal 35. 1935, grato, uma boa. Salvador, bom dia. Papapá, Serra Kilo Índia. Serra Kilo Índia, direto posição da El, subindo nível 400, contato radar na decolagem. Da El 400, ciente, ou Serra Kilo Índia. 35345, chame centro, 1251, alternando 1335. Autorizado para a vitória da conquista, procederá Arbor, Elefa e após direto vitória da conquista. Aciona 5132 no transponder, 11935 a frequência do controle e o nível autorizado é o 200. Autorizamento correto, me chama para o curso. Salva, Sané 6225 para o táxi 84, com fim, 4 horas e 20. Para a direita, senhor, pode ligar a formação aqui na frente? Obrigado. Obrigado. E Alfa, Pontera 186, 1016, 6225, liberado. A gente está efetuando o seu plano aqui. Um momentinho. Hotel Lima Tango, Autorizado Grupo Zulu, Madre de Deus, Sierra Índia, correção. Autorizado Sierra November, até Sierra Índia Alfa Tango, nível correção. Decola com 500 pés até Madre de Deus ou até o Lima Tango. Autorizado acionamento, reporta pronto para decolagem, hotel Lima Tango. É 225, mantém ponto esperando no zero. 4299, autorizado decolagem, pista no zero, vento 140 graus, 099, que é negócio no zero no meio. Papapá, Alfa Tango, sabe? Aciona 01 no meio no transponder, 119-35, a frequência do controle. Alfa Tango, Tango na escuta, seu parceiro. Deixa eu manter a 2 mil pés, registro de alquimia 2016, para interceptar o localizador, direita 2060, em forma estabilizada. Direita 060, para 2000, porta maraca, logo. Tango, Tango. Continua a velocidade de cada, Alfa Tango, Tango. Viagem por ponto de risco, reporta fora do solo, nível 130 graus, correção, o vento 130 graus, 099, que negar no zero no meio, até ele matando. Solo da 3304 para o táxi com 102 a bordo, autonomia de 4 horas e 35 minutos, só 3 minutos para o 4299, decolador 05, controle 199-35. 199-35, controle 4299, bom dia. Torre 18, meia, 3, 3, 4, 4. 0143. Ouvindo a matrícula da aeronave, eu tô recebendo muito baixo, seu rádio. É o FF589. 99. 1-1, confirme o destino. Barulho. Cola, Cola e Matango, Pro de Madre de Deus. Obrigado, bom dia. Controle 199-35. Claro. Árvore elétrica. Árvore elétrica. Só um minuto, mais bravo no som. Mais bravo no som e... Não, desconsidera. Olha o maçã, prossiga. Decolado, 500 pés para a Madre de Deus, na sua escuta. Chamada 0143. Tendo 500 pés com sonhos visuais, o visto que eu tenho 016. Autorizado voar direto Madre de Deus, está 500 pés, o visto 1016. Trago. 6225, vento 130-089, autorizado decolagem, pista 10. Hotel 360 para Galeão. Sobe 085, mantendo o escuta da cobra por motilhão. 4-0-9-0-5. Recebe um Charlie 402, grau 5-5-9-9. Deixa o radar para sequenciamento, curva direita para 250, início, eu vou nessa curva por 10 minutos. Direita 250, limitado 10 minutos na curva, 63, 1-1. Que mesmo último que chamou a torre, transmissão ininteligível. Oceano 6225 decolado aos 08, controle 199, decimal 35. 1935, grato, 6225. 3-1-1, desse mantém a 2.000, pede 20.000 e 2.000. 2.000, contendo ajuste? 1-0 no mesmo. 1-0 no mesmo. Controle Salvador, bom dia. Oceano 6225. 325, contato radar, mantém 3-2-0, saída Momo. Saída Momo, acessão 3-2-0, 6-2-5, confirme? Sim, Matheus, 3-2-0, saída Momo. 3-2-0 na mão. Vento 1-30 graus, 1-09, autorizado a decolagem, pista 1-0. Autorizado Guarulhos, 360 nível, decola da 10, saída Arbor, transição Elepa, antes prossegue via Pêrdulo 2-1, conforme rota apresentada. O nível autorizado é o 360, 5-1-1-0, o transponder 119-35, a frequência do controle. Autorizado Guarulhos, 360, decola da 10, saída Árvore Elefa, Pêrdulo 2-1, confins, crise, pós-caos. 5-1-1-0, transponder 035, controle 3663. Contagiamentos corretos, chama para o próximo 02. Mike Bravo, uniforme, site que se encontra? Está autorizado para Morro do Chapéu, 180 ao nível, decola da Unoceste, saída Momo, alvo direto. Após decolagem, curva esquerda. 5133 no transponder, 119-35, atrapalha seu controle. Olha, o capitão está na lata ligador. 3304, decoladas 1-0, controle 1-9, decimal 35. 1935, boa. É, o plano apresentado é direto radial 319 e a radial para Momo é 320. Alfa, Papa, Papa, Alfa, Tango, Tango. Alfa, Tango, Tango, continue a aproximação, informe, deseja pousar na 1-7 ou na 1-0? Na 1-7, eu tenho autorizado a base pela direita. Alfa Tango Tango, autorizado base pela direita, curva à esquerda, base pela direita, Alfa Tango Tango, reporta na final da 1-7, o vento 1-40 graus 099. Estacionamento 118-6, o altímetro marca 1016, até a próxima. Já mais foco, controle. Estou autorizado a tomar o centro de na frequência 12545, alterna 1268. Autorização. 268. 1888. Voe a posição em TAP. Chato. 3304, voe Elefa. Elefa 3304. Bravo uniforme? Final. Alfa Tango Tango, autorizado final da 1-7, o vento 1-40 graus 09 nós, autorizado pouso pista 1-7, cancelado aos 1-2 o Alfa Tango Tango. Tango Tango, embaixo, checado. Cliente. Autorizado, você vai ter acionamento de um ataque, deixa. Gol 9085. Fui o último que chamou a torre. 663, eu mantenho o escuta e aguardar para fecha. Sou 9085, está autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda, Brite. Em Brite prossegue a Pesul 10, conforme rota apresentada. 5124, no transponder, 11935, controle. Sim, autorizado 360 para Galeão, perfil da Dael, Leda, Brite, 5124, transponder, 11935, controle Salvador, 9085 da Gol. Protegimento correto, cima proposto no 07. Tomara quando pronto. November Alpha, qual foi o site que se encontra? Antes da cola da 17 em Axé, após decolagem curva direita. Aciona 0171 no transponder 11935. Contra. 2186. Muito bem, obrigado. Estacionamento de táxi 1186, o altímetro marca 1013, 02 a bordo. Toro Chanel 63, 11. 63, 11. Continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Vento 110 graus 09 nós. Quem negar no 096, reporte trem baixado e checado. Guardando pista, o Chanel 63, 11, 10 no meio. Chanel 63, 11, reporta trem baixado e checado. Baixado e checado. Oxenê 6311, autorizado pouso pista 10, vento 110 graus 09 mais. Mesmo pouso 10, 6311. 24299, controle. Siga 4299. Estamos sempre registro agora na frequência 1251, alternando 13325. 1251, alterna 13325. Tá lindo. Tá. Protegimento correto, cima pronto pro posto. Assim eu falei, 3259. Pronto para o táxi, Chané 6312, estamos com 128 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Natal. Prossegue via Apache, Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118,6. O altímetro marca 1016. Ajustado 1016, baixo, Índia Alfa, ponto de espera 18,6, até lá no transcurso, Chané 63. Até 3663, coordena com a equipe de solo. Assim que o piloto da Oceané passar a retaguarda, autorizado o posto 02. Prossiga. Só para confirmar, a gente tem aqui que eleva a Pêndulo 21 com a mesma rota que faz vocês? Não, a rota que eu tenho aqui é Pêndulo 44, Serra Charlie Bravo, Hotel Alfa 310. Poder repetir? Deixa eu checar se apresentaram alguma CHG, só um minuto. O Romeu Oscar Bravo, essa pá, Romeu Oscar Bravo, certo? O 8888, desse mantenha 2 no pé de ajuste 2016, informe estabilizado, sinal de procedimento BLS. 2 mil pés, informe estabilizado 8888. Salvador, chamando a 2818. Chané 6225, chama centro de Recife, na frequência 1245, alterna 1285. 1245, 1285, graças, bom dia, 6225. Barulho de trem rendendo. Enquanto não, não mantém a escuta, aguarda. Guarda. O Índia November Alpha vai taxiar como número 2 na retaguarda do Charlie 150, Bravo Kilo Whisky. Está taxiando para o ponto de espera. Vai ser o número 2 no ponto de espera, o Índia November Alpha. Para, já casei. Está autorizado para Curitiba. Próximo, mantém o nível 360, porém essa rota é via Upper Zulu 2-1 no Confins, Upper Alpha 3-1-0. É, a saída agora será Argo, transição Elefa, após decolagem direita. Permanece o transponder 5-1-2-3. E agora, Upper Zulu 21, Confins, Sorocaba na prova 3-1-0, segue conforme, Argo, depois Elefa, dando 3-8-5-1, certo? Confere, permanece transponder 5127. Muito grato. Solo Salvador, achando a 63 no 1. 63 no 1, prossegue via Alfa, me chamando antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, chama. 63. Web 5811, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Guarulhos, 360, nível, decola da 10, saída. Arbor, transição elétrica, após decolagem, curva à direita, prossegue via Perzulo 21. Aciona 5135 no transponder, 11935 a frequência do controle. WebJet 5811, está autorizado, Guarulhos 360, via Perzulo 21. Decola da 10 na Arbor, transição elétrica, com curva à direita. 5135 vai ser o transponder, 11935 a frequência de controle para o WebJet 5811 na posição 1. Se eu mais correto, chama por aqui. Sente, vento 120 graus, 09 mais. Salvador, Golan 085, está com 182 pessoas a bordo, 3 horas e 30 minutos de autonomia, alternando Campinas, pronto para o táxi. Está autorizado até através do 62, aguardando para prosseguir, seguindo o tráfego de Atan. Até através do 62, a 905. Bom dia, controle de Salvador, Oxané 6312, decola na sua escuta, passa 1300 pés. Bom dia, controle de Salvador, Oxané 6312, decola na sua escuta. Rua de São Jorge. Salvador, copia o Chané 6312. Chané 6312, contato radar, tudo mantendo 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, o Chané 6312. Parque Luiz, que é autorizado a alinhar pista 17, reporta pronto para decolagem. Bravo, Luiz. Essa linha está Índia Alfa, no ponto de espera, 186, 1.003, correção. 1.016, na altimetra. Até a próxima, tá? Índia Alfa, no ponto de espera, 186, 1.016, correção. Lago 085, segue o tráfego da plataforma número 2, 186, frequência da torre, 1.016, na altimetra. Número 2, 2.003, 1.016, ingressa via Gillette pro 10, após a passagem do gol. Juliette 10 após, 63. Reforço, foi. Teve fome através de você. Passando o Victorinho e Juliette, final 01, 160. Mantendo 1.500 pés, com 3 gás, ajuste 1.016. Tome ingressando no corredor interlado. Luiz, que vai manter cabeceira 17, aeronave na curta, final da 10. Visual com a aeronave? Gente, então mantém cabeceira 17, o bravo que é Luiz. O 6312 do Oxané, voo 018. Romeu Fox 018 para o Oxané 6312, obrigado. Disponha. Ok, 07, chame a torre de comando, 18612. Luiz, que o vento 130 graus 09 nós, que negão no 013, autorizada a decolagem pista 17, atento à esteira de turbulência do Boeing 737 que cruzou o eixo da pista 1735. Luiz 663 ali, mantém pista 10. Guardião 07, prossiga. Tá passando agora outra vez do Tuaçu. Tá mantendo que esse pé atenção é pouso no pátio 5, pátio da Baeté. Gente, Guardião 07, autorizado pátio da Baeté, agilizando o vento 120 graus 09 nós, quem negou no 096, porta no solo controlado. 07 agilizando. Pra agilizar, é chamar no solo controlado da Baeté, o Guardião 07.